eu jurei pra mim que nunca mais iria amar ninguém. Que se acaso eu me envolvesse, só seria de momento. Que jamais em tempo algum iria acreditar de novo. Que ninguém teria manha de ferir meu sentimento por eu ter me machucado. Eu achei melhor fugir, mas você foi me tocando com cuidado, se apossou de mim. Por eu ter me machucado, quase, quase que perdi a doçura selvagem dos teus abraços, o amor mais lindo que eu conheci. Sempre fui uma pessoa reservada e fria. Tô aqui contando estrelas, olha o mar, tá tão bonito. Quero mais é ir bem longe nesse nosso amor profundo. Eu te quero, amo, adoro, coisa mais linda do mundo. Por eu ter me machucado, eu achei melhor fugir, mas você foi me tocando com cuidado, se apossou de mim. Por eu ter me machucado, quase, quase que perdi a doçura selvagem dos teus abraços, o amor mais lindo que já conheci. Mas você foi me tocando.